vozinha do Arrocha. Dois demais, bebê. Eu sou sua namorada e sem você saber, já beijei até sua boca, tirei a sua roupa. Mas peraí, deixa eu acordar. E dói demais saber que é só ilusão, não passa da vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não. Mas eu sou sua namorada e sem você saber, já beijei até sua boca, tirei a sua roupa. Mas peraí, deixa eu acordar. E dói demais saber que é só ilusão, não passa da vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não.